Estava terminando o dia de ministração, muita gente curada, muito milagre acontecendo. E Jesus tinha uma energia sobrenatural com ele, que ele conseguia passar o dia ministrando. Às vezes a gente prega uma, duas horas, não aguenta mais, né? Ontem eu estava exaurido quando cheguei lá na casa do Luiz. Jesus, ele passava, às vezes, o dia todo ministrando. E diz a Bíblia que enquanto ele despedia a multidão, ou seja, curando um, aconselhando outro, abraçando outro, chorando com outro, rindo com outro, sendo tão humano e divino como ele era, ele falou assim para os discípulos: entrem no barco e passem para o outro lado, enquanto eu despeço as multidões. Fico pensando, Pedro, que deve ter sido o primeiro que disse assim: e o senhor vai como? E Jesus deu aquele sorriso: entra no barco e vai, enquanto eu despeço as multidões. Aí João aqui não aguentou: não, senhor, não vamos obedecer, mas e o senhor vai como? Entra no barco e passa para o outro lado. Tá bom, senhor. Eles entraram, todos os 12, foram remando, enquanto Jesus despedia a multidão. Depois Jesus subiu para o monte, ficou lá adorando o Pai, conversando com o Pai conversando com ele, aquela intimidade, aquela comunhão, aquela glória. E em determinado momento daquela trajetória, um vento contrário começou a soprar contra aquele barco. Contra aquele barco no qual os discípulos tinham entrado por causa de uma palavra. Então não significa que você está obedecendo ao Espírito Santo e tudo vai dar certo, irmão, no sentido circunstancial. Tudo vai dar certo no final. Porque Jesus disse: eu sou o princípio e eu sou o fim. Então, se você não viu Jesus no fim, não chegou o fim ainda. Estou numa guerra, pastor. Viu Jesus aí no fim? Ainda não. Então não chegou o fim. Porque ele disse: eu sou o fim desse negócio. No seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, no seu ministério, no seu trabalho, na faculdade, nos seus relacionamentos, o Senhor te diz: eu sou o primeiro e eu sou o último. De repente eles estavam ali remando com muita dificuldade, porque o vento era contrário, e eles olham para o lado e veem alguém andando sobre as águas. Mas assim, não era um andar exótico, místico, Spielbergiano. Não, não, andando, normal. Eles ficaram tão pasmados que eles pensaram que era um fantasma, gritaram: aaah! Aí Jesus disse: calma, gente, calma, sou eu. É que isso aqui vocês não viram fazer, vocês já passam há muito tempo. Aí o Pedrão logo levantou o dedo e disse assim: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Ah, meu irmão, isso é uma coisa que Jesus gosta de desafio. E eu declaro que se o vento contrário está soprando porque você obedeceu a Deus, não é para que você seja envergonhado, nem derrotado. É para que você entre numa nova dimensão em nome de Jesus Cristo. Ventos contrários no caminho da obediência só tem um propósito: promover você a um novo lugar no Espírito. Levanta sua mão e diga forte comigo: ventos contrários no caminho da obediência só tem um propósito: robustecer mais o meu espírito. Mais forte, igreja. Edificar mais o meu espírito. Fala forte, igreja. Vento contrário. Quando eu estou obedecendo a Deus, tem coisa boa vindo por aí. Pastor, por minha causa mesmo, porque eu sei o vento contrário que eu passei, e eu sei o que eu estou vivendo agora. Por isso que eu estou assim. Ele jamais permitirá um vento contrário se ele te der uma palavra, sem que ele não irá aparecer no meio disso tudo, para desafiar você a sair desse barco, e não mais aprender a remar, aprender a andar sobre as águas. Eu sinto Deus falando claramente com alguns aqui: meu filho, tu já está pronto no remo, agora eu vou te ensinar a andar sobre as águas. Meu filho, no remo tu já é campeão olímpico. Mas agora, meu filho, eu vou tirar você desse lugar, no Espírito, e eu vou te levar a outro lugar, no Espírito. Pedro levanta a mão e diz: Senhor, se és tu, manda eu entrar contigo. E Jesus falou uma palavra tão simples, irmão, mas tudo que sai da boca de Jesus cria condição. Tudo que sai da boca de Jesus se estabelece. Quando Deus fala, Deus realiza. Para Deus falar e fazer é a mesma coisa. Por isso Jesus dizia: eu só faço o que eu vejo meu Pai fazendo. Como que ele viu o Pai fazendo? Falando. Porque o que ele diz, é. O que ele diz, é. O que ele diz, é. Para Deus falar e fazer é a mesma coisa. Quando Deus fala, aquilo se realiza imediatamente. Se Deus diz que tu tá curado, meu irmão. Se Deus diz que tu tá próspero, tu tá próspero, meu irmão. Levanta sua mão e diga: eu recebo essa palavra. Joga as suas duas mãos para cima e diga comigo: o que o meu Pai diz não é uma teoria, não é uma doutrina evangélica. Meu Pai nem é evangélico. Ou você pensa que Deus é evangélico? Deus não é evangélico, Deus não é católico, Deus é Deus. O seu Pai. E aí Pedro ouviu aquelas três letrinhas. Jesus disse assim: vem. Quando Jesus disse vem, a estrada foi estabelecida imediatamente. Pedro não viu, ninguém viu essa estrada, mas a palavra de Deus criou esse caminho. E diz a Bíblia que Pedro, descendo do barco, opa, uhul! Eu acho que ele olhou para os 12 e fez assim: rapaz, isso? A sustentação da palavra que Deus diz no seu espírito. Se Deus te deu a palavra, Ele cria aquela condição. E se Ele criou, Ele sustenta. E se Ele começou, Ele termina. Portanto, o Senhor te diz: saia da escola do homem, entra na escola do meu espírito e aprenda a andar no sobrenatural. Acho que Pedro ficou brincando ali um pouquinho, correndo, né? E Jesus deve ter ficado assim, sorrindo. Ei, Pedro, só você mesmo, cara. E os 11, assim, tudo assim, doido para fazer a mesma coisa, mas não tiveram a mesma ousadia de Pedro. Mas num determinado momento, Pedro sentiu a força do vento. Percebeu ele, aquele momento mágico, entre aspas, aquele momento sobrenatural, extraordinário, foi substituído pelo medo. A incredulidade começou a entrar, porque ele estava brincando ali, andando no rumo de Jesus, indo até o Senhor, de repente, e diz a Bíblia que ele, sentindo a força do vento, teve medo e começou a afundar. Por que eu estou falando isso, irmãos? Estou falando pelo seguinte: você nunca vai valorizar as práticas espirituais se você não descer do barco. Você nunca vai saber o que é o valor de orar, por exemplo, 8 horas em línguas por dia. Entregar-se a períodos de jejum. Você nunca vai valorizar realmente o seu tempo a sós com Deus, se você é alguém ainda acomodado na vida natural. Porque hoje tem plano para tudo. Hoje Babilônia te dá segurança para tudo, e ao mesmo tempo não te dá segurança para nada. Mas em Deus você está totalmente seguro. Eu quero ver um grito de vitória em nome de Jesus. Por que muitos irmãos não oram? Por que muitos irmãos ainda não têm um reloginho de cronômetro no braço? Hoje eu vou orar 5 horas em línguas. Porque eles se bastam. Eu tenho um plano de saúde, eu tenho seguro de incêndio, eu tenho seguro disso, seguro daquilo, e eu tenho. Eu tenho meu cardiologista, eu tenho meu ginecologista, eu tenho meu gerente do banco, eu tenho. E Deus quer nos sacudir disso, irmãos. Não que errado, pecado, ouça isso. Por um tempo você vai estar remando em muitas áreas da tua vida, mas haverá momentos que o Senhor te dirá: filho, nessa área eu não aceito que você reme mais, você vai andar sobre as águas. Filho, agora é eu e tu. E aí, querido, as práticas espirituais passam a ter um verdadeiro valor para nós. Hoje, eu sei porque muitos irmãos do ouvir e crer, aqui de São Paulo, são várias igrejas, pelo Brasil, graças a Deus, irmãos, está pipocando filho pelo Brasil inteiro. Quero testemunhar isso para você, está pipocando filhos pelo Brasil inteiro. Graças a Deus. Estamos num tempo de colheita. Mas eu sei que muitos não entraram ainda, porque eles não precisam. Salário chega um dia, paga as contas, a dor de cabeça vem, tem a dona Neusaldina. Eles não precisam. Casamento está maravilhoso, a esposa linda, maravilhosa, nunca faz bico, aleluia. O marido deixou de ser munheca de samambaia, abriu a mão, leva ela para o shopping e diz para ela: está aqui o cartão de crédito, querida. Então, meu irmão, enquanto você não fizer algumas opções de fé na tua vida, as práticas espirituais não vão poder se incorporar em você. Quem entendeu isso? Levanta sua mão, diga amém, Jesus. Senta direito nessa cadeira assim, estufa o peito, todo mundo, levanta a cabeça assim, dá um sorriso para mim, diga aleluia. Pergunte: que práticas, pastor? Faça assim com a mão, diga assim: oração em línguas, hora após hora. Fala para o teu irmão, com um reloginho de cronômetro, para te disciplinar. Mais forte: meditação na palavra, adoração, louvor, confissão da palavra, jejum. Erga a mão bem alto, diga: oração em línguas robustece o meu espírito. Mais forte, igreja: oração em línguas edifica meu espírito. Oração em línguas conecta a minha mente natural com a mente de Cristo, e a conexão da minha mente natural com a mente de Cristo produz o rema, produz a revelação, produz a palavra viva. Você descobre a Bíblia dentro da Bíblia. Quem vai orar mais em línguas aqui, diga amém, Jesus. Levanta sua mão bem alto, diga: oração em línguas formará o projeto de Deus para minha vida, etc, etc, etc. Diga mais forte: jejum vai tratar com a minha carne. Ah, pastor, não consigo deixar a pornografia na internet, pastor, eu confesso, eu me arrependo, eu choro. Uma semana depois eu caio de novo, pastor, eu me arrependo, eu confesso, eu choro. Aí passou um mês, eu estou lá na internet de novo, pastor. Meu irmão, para de comer! Jejum! Jejum é para quem está fraco no espírito e forte na carne. Deus não tem problema com as suas fraquezas. Deus tem problema com a sua falta de entrega no altar da oração. Antes de você fazer, ele já sabia, te visitou quantas vezes. Antes de você fazer, ele já sabia que você ia fazer. O problema de Deus não são suas fraquezas. O problema de Deus é o quanto você pode se entregar no altar da oração e do jejum e dar uma glória a Deus bem forte. Então diga comigo: oração em línguas edifica meu espírito. Mais forte, igreja: jejum mortifica minha carne, adoração lava minha alma. Faz assim com a mão: expande o meu espírito. Fica a mão levantada, diga assim: adoração, adoração são asas espirituais, onde eu me misturo com querubins, serafins, e eu fico ali diante do trono, bebendo do próprio Espírito de Deus. Declara que um povo adorador em nome de Jesus Cristo. Levanta a sua mão bem alto, diga: oração em línguas edifica o espírito, jejum mortifica a carne, adoração me leva para o trono, louvor cura minha alma. Aleluia. Bendize a minha alma ao Senhor, bendize. Meu irmão, tu está abatido, tu está passando por uma enfermidade, uma situação, começa a louvar. Deus, eu te dou graça porque eu sou sarado. Deus, eu te louvo porque eu sou sarado. Pai, muito obrigado porque eu não tenho essa enfermidade, eu sou sarado. Eu sou sarado, meu Deus. Aleluia, eu sou sarado. Daqui a pouco a sua alma se alinha com o seu espírito e o milagre acontece. Faz assim com a mão. Diga: oração em línguas edifica o espírito, jejum mortifica a carne, adoração me leva lá para o trono, louvor traz o trono para mim e sara minha alma, confissão da palavra reprograma minha mente. Diga assim bem forte, irmãos, diga bem forte: o que eu falo e falo, e falo, faço à direita, faço com a mão, e diga: e continuo falando, é o que por fim eu iria acreditar. Então o Senhor te diz: fale a palavra. Fale a palavra! Fale a palavra! Fale a palavra! Mas por que é que muitos não valorizam isso? Porque eles não têm opções de fé. Eles não desceram do barco ainda. Eles ainda estão presos na religiosidade. A fé para eles não é a primeira opção, é a última. Quando deveria ser o contrário. Porque o justo viverá pela fé. Mas eu declaro que a fé vai ser a sua primeira opção. Ah, pastor, e quando um problema se levanta e eu já optei andar por fé, mas eu não estou conseguindo vencer. Você passa por isso, pastor? Eu sou igual a você. Tenho conversado muito com o Éder. Pastor Éder, levanta a mão, pastor. Né? As guerras que o Éder passou, quando eu contei para ele as minhas mesmas guerras, acho que foi tão bom para ele. Porque o Éder é meu discípulo, é meu filho. E de repente eu comecei a contar para ele as mesmas guerras. Quando eu entrei na oração em línguas, pelos mesmos motivos. Acho que ele pensou assim: puxa, então tem esperança para mim? Pastor, e quando eu fiz opções de fé, mas a minha alma ainda é mais forte do que o meu espírito? Simples. Aqui está o seu problema. Uma enfermidade, crise financeira, crise do casamento, ministério, medo, depressão, síndrome do pânico, síndrome disso, síndrome daquilo, sentimentos de tristeza que você não sabe explicar, de repente aquela tristeza, situações da alma que estavam escondidas e agora estão florescendo e controlando você e te levando a ter atitudes que você não quer ter com as pessoas. De repente você se pega gritando, de repente você se pega agressivo, de repente você se pega fazendo coisas que você não quer fazer, mas o negócio está saindo para fora. É um problema. Quantos querem vencer esses problemas? Fala para o teu irmão do seu lado, aquele barrugudinho lá passa por isso também, fala para ele. Quem ri não vai para o céu. Claro que eu passo por isso, irmãos. Quando eu prego o que eu prego, eu quero dizer para você que eu estou na mesma escola que Pedro estava. Cara, peraí. Você está pregando para mim e você quer dizer que você afunda? É, eu afundo muitas vezes. Mas eu já optei em descer do barco. E eu já estou andando sobre as águas. E toda vez que eu afundo, ele está lá. Senhor, socorro! Vem cá, Hebe, para com essa inquietude. Socorro! Vem cá, Hebe. Mas é melhor estar com ele fora do barco do que sem ele dentro do barco. Forte esse aplauso à palavra do Senhor. Então deixa eu dar o meu testemunho para vocês, posso? Quando eu me deparo com o que você se depara, ou seja, com a sua própria alma resistindo à sua fé, o que que eu faço? Estou aqui, o problema está lá. O que que você faz, pastor? Eu entro no orar, ler. Diga, orar, ler, 5 vezes. Eu começo a edificar o meu espírito, porque eu ainda estou debaixo da linha da minha alma. A minha alma ainda domina meu espírito naquela área. O meu espírito não está edificado o suficiente para que eu ultrapasse aquela linha. O medo ainda me controla. Vou dar exemplos. O homossexualismo, o lesbianismo, algum vício. Talvez você se sente homossexual e você simplesmente pensa assim: gente, eu não vou conseguir me livrar disso nunca. Pois eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer que você vai. Porque eu começo. Eu começo a conectar minha mente natural com a mente de Cristo através da oração em línguas. Diga bem forte: orar em línguas, entrar na mente de Cristo e receber um download no meu espírito. A tal ponto que é uma explosão de revelação na minha mente natural. Dá um grito de vitória em nome de Jesus. Aí eu começo. Porque, irmão, não tem condenação sobre você mais. Agora, pois, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Semelhantemente, o Espírito me assiste nas minhas fraquezas. Porque eu não sei orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por mim sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. O que eu não posso é justificar a minha fraqueza, justificar o meu pecado. Não tem justificativa para fraqueza, fraqueza é fraqueza, pecado é pecado, e pecado mata. Bebe um copo de estricnina para você ver se você não morre. Tem muitos que entraram no caminho da graça e perderam a graça no caminho. Quem tem ouvidos para ouvir? Alguns aqui entenderam o que eu falei? Então vamos lá. Choremandarabalamako. E eu começo a me edificar. Fique me condenando. Não. Fala assim comigo, todo mundo. Ah, não, vocês estão horríveis hoje, gente. Fala assim comigo. Canta em lindo, canta. Ah, Um dia, eu vou crescer no espírito. Dirigindo o carro. São Paulo é o melhor lugar do mundo para orar em línguas, porque não tem tanto congestionamento como essa cidade. Pior é que você fica 3 horas no trânsito, meu filho. É Deus falando, eu preparei isso para você orar. Não, não aplaude não, irmão. Não foi Deus que preparou, não. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não mandou engarrafamento, mas Deus vai usar esse engarrafamento para te pôr para orar. Aí você está lá, a irmã limpando a casa. Limpando a casa. Lavando louça, fazendo comida. Orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Orando em todo o tempo no Espírito. Jesus não veio para os fortes, ele veio para os fracos. Jesus não veio para os curados, ele veio para os enfermos. Ele não veio para os santos, ele veio para os pecadores. Ele veio para quem não consegue, como eu e você. E ele te diz, filho, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, eu vou te levar na vitória. Bate pé no chão e dá um glória a Deus bem forte. Agora só bate o pé no chão. Agora só dá uma glória a Deus. Agora bate o pé no chão e dá uma glória a Deus. Aí você vai. Uma semana. Seu espírito vai crescendo. A palavra de Deus vai sendo edificada em você, as revelações vão vindo. Download espiritual, orar, ler. Soremandaramako, soremandiribibashe karama. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Rikalamaramana, shakantaraba, kondamono, kondamono, mono, shonotan. Você não tem medo do problema mais. Você não tem medo do medo mais. Você não tem medo da doença mais. Você não tem medo do homossexualismo mais, do lesbianismo. Porque você sabe que você não é o que você sente, você é o que a Bíblia diz que você é. Chega a um lugar na edificação que os sentimentos não te determinam mais. Porque você não é o que você sente, a tua identidade não está na alma, está no espírito. E aquele que se une com o Senhor é um espírito com Ele. Aí você começa. Se estragar eu pago, tá, pastor Ronaldo? E eu continuo. Ou seja, eu não estou dominado mais pela carne. Eu me edifiquei até um ponto onde eu ultrapassei a carne, venci a carne, mortifiquei a carne, e o meu espírito agora domina meu corpo, minha alma, domina cada área da minha vida. Eu não sou mais cativo das minhas emoções, da minha mente. Pelo contrário, agora eu tenho um fruto chamado domínio próprio. Tem crente aqui dentro? Vou terminar de pregar aqui hoje, aleluia. Então você já afundou, pastor, muitas vezes. Mas eu nunca fiquei afundado. Por quê? Porque eu caminhei em cima de uma palavra. E quando você caminha sobre uma palavra, você se desresponsabiliza e Deus se responsabiliza. E isso foi uma das coisas mais poderosas que você já ouviu na sua vida. Por isso eu vou repetir. Quando você caminha sobre uma palavra, você se desresponsabiliza e Deus se responsabiliza. Quando você resolve crer, Deus fala para você o seguinte: agora que você creu, o problema não é mais seu, o problema é meu. Essa guerra não é sua, essa guerra é minha e a vitória é sua, diz o Senhor. Vira para o irmão que está ao seu lado, dá uma rajada em línguas para ele. Oh, rajadinha em línguas, sem vergonha, hein, gente? Vira pro irmão, tá, senhor. Shakatarabakatarabababa, chocotorobobobo, xandarabana. Riketarabababakai. Levanta as suas mãos bem alto e diga assim: quando Deus fala, Ele faz. Mais forte. Para Deus, falar e fazer é a mesma coisa. Se Ele fala, Ele fez. Se Ele fez, é porque Ele falou. Se eu creio, eu entro no que está feito e não sou mais responsável. Ele é o responsável. Pai, o que foi, Isaac? Está aqui o cutelo, está aqui o fogo, a lenha. Pai, não está faltando nada, não? Abraão e Isaac indo para o Monte Moriá. Porque Deus tinha dito para Abraão: pega teu filho, teu único filho, e oferece para mim. E ele levantou de madrugada para obedecer. A partir daquele momento, o problema não era de Abraão mais, o problema era de Deus. Quando Isaac perguntou para Abraão: pai, cadê o holocausto? Sabe qual foi a resposta de Abraão? O Senhor proverá para si, meu filho. Não, vocês não entenderam. Pai, cadê o holocausto? A resposta de Abraão foi: eu estou obedecendo, eu estou crendo, agora o resultado não é comigo, é com Deus. Por isso Abraão foi o primeiro homem que descobriu que Deus ressuscita os mortos. Ele sabia, porque sabia, porque sabia, porque sabia. Hebreus, eu te deixei muito claro. Ele sabia: eu vou sacrificar o meu filho, eu vou pôr fogo no meu filho, vai virar cinza, mas eu tenho certeza, meu filho irá ressuscitar. Porque Ele é o portador das promessas. Ele falou comigo que eu vou ser pai de nações. Ele me mandou contar as estrelas. Ele me mandou andar sobre a terra. Ele me prometeu. Ele é fiel. Ele é meu amigo. Eu o conheço. Isaac, o Senhor proverá para si. Quando você crê, você não é mais responsável. Deus é responsável. E eu estou aqui como profeta de Deus para dizer para vocês. Eu fiz agora uma viagem no tempo na minha vida. Desde aquele dia na barriga da minha mãe, quando ela se chocou com o carro, grávida de mim. Ali o diabo já quis me matar. Desde 3 anos de idade, quando eu bebi veneno e praticamente fui morto para o hospital. E se eu for contar quantas vezes eu enfrentei a morte assim, cara a cara. Mas eu sei porque sei que nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Grite comigo, crer é andar livre do medo. Mais forte, igreja, crer é andar livre do medo. Mais forte, igreja, crer é andar livre do medo. E Deus está levantando aqui um povo livre do medo. Então, não é errado afundar, é errado não descer do barco. Afundar você vai várias vezes, mas todas as vezes, Ele vai te socorrer, porque Ele se tornou responsável pela palavra que você criou. Ele vai estender a mão e vai te levantar. Vai te dar um puxão de orelha e te perguntará: por que você duvidou? E você não estará mais na mesma dimensão. Irmãos, eu não estou mais na mesma dimensão. De tempos para cá, Deus me colocou em outro lugar no Espírito. Eu declaro essa unção na tua vida em nome de Jesus Cristo. Levanta as suas mãos e comece a adorar ao Senhor. Há uma glória de Deus aqui para trocar as suas vestes espirituais. Ouça isso, levanta as suas mãos. Há uma glória de Deus aqui para mudar a sua roupa. A Bíblia diz que todos os anos Ana levava para Samuel uma nova túnica, porque Samuel crescia. A túnica do ano passado não servia mais. Deus está falando para alguns aqui: ei, essa roupa não te serve mais. E eu te trouxe aqui essa noite para mudar as tuas vestes. E te digo, não importa como você está, importa o quanto você pode se entregar, porque eu sou poderoso para transformar você, sustentar você, socorrer você e levar você a outra dimensão. Meu Deus, levanta sua mão. Deus está trocando suas roupas. Começa a falar em outras línguas. Se você não fala em línguas, Deus vai te batizar agora com o Espírito Santo. Aí vem. Não pensa não que bloqueia. Abre a boca e fala. Isso, é assim. Abre a boca. Ricatarabaracatarabarabarabara. O diabo vai falar que você está imitando. O diabo vai falar que você está na carne. Mas lembra, não é emocional, é espiritual. Shokiramando recatarabacoto robo darabacoto loboxanda recatarabalai. Coriande queto robo do coto ripacatarabachocoto cototorobocotoro. Irmãos, tem um azeite muito quente caindo na cabeça de cada um aqui hoje. Tem um óleo fresco. Eu não quero produzir nada, sabe? Mas começa a gritar em outras línguas, vai. Eu não quero forçar a barra, mas solta a sua voz mesmo. Ele está mudando a sua dimensão. Quem está na praia, ele está falando, entra no barco. Quem está no barco, ele está falando, desce do barco. Quem está andando sobre as águas, ele está falando, não tenha medo. Quem teve medo e começou a afundar, ele te diz, fique tranquilo. Eu sou responsável pela palavra que eu te dei. E eu estendo a minha mão, porque você não está num tribunal, você está numa família. Levanta a sua mão bem alto, irmão, e grite em outras línguas. Para muitos ele está falando, entra no barco e passa para o outro lado. Eu quero te ver em outro lugar. Para outros ele está falando, desce do barco. Para outros que desceram, ele está falando, não tenha medo. Fica firme na fé. Batalhe pela sua fé, que você não vai afundar. Para outros que estão afundando, ele está sorrindo e falando, calma, eu estou aqui, eu vou te socorrer. Segura na minha mão, você não vai afundar. Ele é Deus misericordioso. Ele é meu Pai.